E o que é que eu faço agora, hein, nesse sábado de Brasil e Alemanha na final do futebol olímpico? Eu chamo música, chamo o quadro do 7-1 da semana, o que que eu faço, hein? Enfim, vou pedir ajuda aqui pro amigo olímpico, Kleber Machado. Kleber, hoje tem 7-1? Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Caramba, hein? Vamos a ele então, porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7-7-7-7-7-7-1 da semana. 7-1 da semana, aquele zagueiro Tonhão que faz seu time tomar gol com 14 segundos de jogo, aquele partido político que deixa o registro de seus candidatos para os 48 do segundo tempo. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Ó, senta aí, relaxa, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E enquanto você esteve aí curtindo as Olimpíadas, o governador do Paraná, Beto Richa, enviou à Assembleia Legislativa um novo pacote de ajuste fiscal que inclui a criação de 2 novas taxas e prevê que o governo possa vender ações da Copel e da Sanepar sem autorização prévia dos deputados. O que levou, inclusive, a colunista Rosana Félix, do jornal Gazeta do Povo, a dar aí para Beto Richa a medalha de ouro em pacotaço e tarifaço. A matéria já está em tramitação nas comissões da Assembleia. E aí, será que passa? 2. Bola pra Müller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, marca o segundo. Outra pancada da semana veio de Brasília, com o Supremo Tribunal Federal emitindo decisão de que a desaprovação da gestão de um prefeito pelo Tribunal de Contas do Estado não basta para torná-lo inelegível. É preciso também que os vereadores também desaprovem. Bom, e daí? E daí que, como sabido, né, vereadores raramente desaprovam as contas dos prefeitos, situação que pode beneficiar já nessa eleição 985 candidatos somente aqui no estado. É mole? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Também em Brasília, enquanto estamos de olho nas Olimpíadas e pensando nas eleições, já tramita no Congresso um pacote com 10 medidas contra a corrupção, que apesar de ter uma boa intenção inicial, né, estão sendo essas medidas descaracterizadas com emendas dos deputados e podem, na verdade, flexibilizar, para benefício dos políticos, as medidas previstas. Entre os pontos que podem ser flexibilizados estão a definição de Caixa 2, então, ó, olho vivo! 4. Procurou, atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro! É o quarto gol! Uma chinelada! Mais uma de Brasília, impressionante hoje. E olha só, daqui até outubro, por conta das eleições municipais, a produtividade da Câmara dos Deputados, que já é baixa, né, deve ser reduzida ainda mais com o corte de 1/3 das sessões para que os deputados possam se dedicar à agenda eleitoral nos municípios. Né? Parece até que está tudo tranquilo, tudo ajeitadinho, e eles não têm nada para fazer lá no Congresso, né? Pois é. 5. De novo fácil, os 29 de jogo, é o quinto gol da Alemanha, pode crer, é verdade. Mais uma notícia de Brasília hoje, não é que descobriram que até a faixa presidencial foi roubada no Palácio do Planalto? Como é que pode, né? Se isso não for cleptomania, eu não sei o que pode ser. Porque, se bem que uma faixa, né, usada por presidentes como os nossos, deve valer alguma grana, né? Nem que seja num leilão de itens bizarros. Nada contra a faixa. Ela não tem culpa de quem a usou nas últimas sei lá quantas décadas de república. Seis. Voltou, virou a bola esparada e entrou. Schürrle, é o sexto gol da Alemanha. Exemplo clássico do jeitinho brasileiro vindo de Curitiba. Nesta semana, o jornal Gazeta do Povo publicou que vereadores curitibanos estão usando e abusando das justificativas para que seus salários não sejam descontados nas sessões em que faltam. Tem de tudo, né? Desde doença, a justificativa entregue fora do prazo, mas mesmo assim aceita pela mesa diretora da Câmara, que vem sendo bem boazinha. Que beleza, né? Sete! Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E o técnico da equipe de ginástica do Brasil, Marcos Goto, soltou o verbo contra os atletas que batem continência à bandeira quando ganham medalha, né? Nada contra o gesto. A bronca dele foi com o fato de que, segundo ele, as Forças Armadas estavam pegando atletas já prontos, transformando esses campeões em militares e fazendo marketing em cima disso. Bom, o comando militar respondeu dizendo que os atletas de elite são apenas parte do programa de incentivo ao esporte, mas a verdade é uma só, né? Essa iniciativa do Exército, da Marinha e da Força Aérea é uma luz em meio à ausência geral de incentivos públicos e privados ao esporte no nosso país. E é uma pena, né? Porque poderíamos ter uma sociedade bem melhor se esporte, cultura e educação fossem realmente levados a sério no nosso país. Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Um! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo. E o nosso gol do Brasil nesta semana é o que podemos chamar de um gol olímpico. E nem poderia ser diferente, afinal, parabéns aos atletas que, mesmo com condições de treino e prática bem inferiores à de muitos países do mundo, estão aí nos enchendo de orgulho com medalhas de ouro, prata ou bronze, nesta que, apesar de algumas decepções, será a melhor participação olímpica do Brasil em termos de medalhas conquistadas. Tudo bem que tem o fator casa, que historicamente ajuda bastante os países sede para que melhorem seus recordes e marcas, mas o esforço de muitos desses ilustres desconhecidos, de modalidades que raramente têm espaço na mídia, mas que conseguem colocar seus nomes entre os melhores do mundo, merece muito, mas muito reconhecimento da nossa parte, porque é de tirar o chapéu, viu? E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 20 de agosto de 2016. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, estiveram comigo, além de você, quem eu deixo em nome de toda a equipe Transamérica, meu muito obrigado, Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi e Luciana Lauzini. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã aqui na grade local.